Existe uma luz brilha no meu coração e Deus apaga o ódio que escondia a paixão. Aqui dentro do meu peito jaz uma história. Desapareceu até a lágrima que rola pela face entristecida. Deus fez o amor reinar até os raios do sol. A lua veio abraçar que um milagre minha vida. O Senhor fez acontecer, fortaleceu minha alma, me apresentou você. Fica tudo estranho quando cê tá apaixonado. Parece que o mundo inteiro ficou paralisado. O vento corre ao contrário, mas mudo que o silêncio. Te apresento o amor, paralisando o tempo. Sei que fica embaçado pros mano que é valente, mas amar não é vergonha, é Deus que manda o presente. Você fica perdido dentro da felicidade e vê seu maior sonho se tornar realidade. Maior gratificação, meu Senhor, eu te agradeço. Não sou digno de nada, sei que isso eu não mereço. Meu peito só machuca ao ver ela longe de mim. Você é o motivo pelo qual venha sorrir. Manifesta o coração, o amor resplandecente dominou a minha vida. Não sai mais da minha mente aquela estrela iluminada no rosto, um belo sorriso, uma rosa cativante, a mais linda do paraíso. Desculpa se estou sendo bobo, mas fazer o quê? Quando o amor chega não tem pra onde correr. Você é tudo que eu sonhei, assim pedi a Deus, agradeci, orei e Ele me concedeu. Várias vezes eu errei, tentando acertar. Se eu não sou perfeito, prometo vou melhorar. Vou aprendendo com você o que antes eu não sabia. Que o amor compartilhado até a lua aplaudiria. Inexplicável sentimento tão profundo, te dou meu coração já que não posso dar o mundo. Perfeita opção, cê não vai se arrepender. O mundo é de todos e meu coração só pra você, Deus. Te desenhou da forma tão perfeita. Não falo em qualidades, mas exemplo de beleza. Você me faz feliz, mais uma vez eu digo. Você torna a vida fácil quando tudo tá difícil. Tenho certeza que Deus fez uma linda história, tipo Romeu e Julieta no final com glória. Por isso eu vim aqui pra te dizer, pra todo mundo ouvir sem medo, amo você.